Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. E tenho certeza que está nesta tarde maravilhosa em que podemos estar aqui no Centro Espírita Zilda Gama, com essa assistência amorosa desses benfeitores que estão aqui nos ajudando, nos envolvendo, nos amparando tanto. É sempre uma alegria retornarmos aqui, porque sentimos esse acolhimento fraterno, amoroso, pela generosidade dos amigos que permitem estarmos aqui. Muito obrigado. Vamos, nesta tarde, tratar do tema Vida em Família e Relacionamento a Dois. É um tema que talvez não nos diga muito respeito, não é? Porque, afinal de contas, nós somos pessoas que já temos todas as nossas pendências familiares, conjugais, resolvidas. Não temos essas dificuldades, essas lutas, não é mesmo? Todos nós somos espíritos que já vencemos as dificuldades dos relacionamentos. E, na verdade, nós vamos recapitular algumas coisas até para que a gente possa transmitir para as outras pessoas esse conhecimento tão importante. Todos nós já sabemos muito do valor da família, da importância de termos esse grupo que hoje vem assumindo novas características, vem assumindo novas configurações. Mas o princípio sempre será o mesmo. O papel da família na evolução do espírito é indiscutível. Muitas pessoas já disseram em outras épocas que a família só tem servido, e até hoje tem quem defende essas ideias, a família ela tem apenas servido para perpetuar certas desigualdades sociais, econômicas, que a família serve para conservar certos valores que são retrógrados. Mas a visão que nós temos dentro do Espiritismo sobre a família vai muito além dessas abordagens superficiais que possam ser feitas pelos estudiosos que veem a vida apenas pela vista material. Então, nesta tarde, vamos trazer algumas ideias, algumas reflexões para confirmar, reforçar para todos nós a ideia do quanto a família é importante e o quanto o relacionamento entre aquelas duas pessoas que assumem perante Deus, a inteligência suprema do universo, o Senhor de tudo, assumem perante Deus a responsabilidade de cuidar de uma parte da criação divina. Porque a família, na sua origem, ela é divina. Ela é uma instituição que faz parte da natureza humana. Nesta manhã, nesta tarde, não falaremos tanto da origem da família, que é um tema bem interessante para pensarmos como nós, na evolução, fomos aprendendo a viver em família e o impacto que isso teve para que chegássemos até os nossos dias. Mas a família é essa instituição divina que vem auxiliando a humanidade na sua evolução. Certa vez perguntaram à Madre Teresa, lá no ano de 1979, quando ela estava recebendo o Prêmio Nobel da Paz, o que era necessário para promovermos a paz mundial. E essa nossa irmã, com uma visão muito além daquela da vida material, muito além das conveniências, porque ela falava para pessoas de vários níveis intelectuais, pessoas de grande influência, ela diz algo muito simples, direto, como era típico da natureza dela e dos espíritos verdadeiramente sábios, que não enrolam como a gente costuma fazer muitas vezes. Ela foi no ponto direto. Voltem para seus lares e amem suas famílias. Nós não podemos esperar um mundo de paz, sem amor nos lares. Todas essas situações que temos ouvido falar de dores, de sofrimento, de lutas, de violência, de guerras, faltou um tanto mais de amor na vida das pessoas que promovem essas situações. Pouco mais de amor na condução, na orientação, e muito disso tudo já teria mudado. Então, se nós quisermos mudar o mundo, temos que começar a mudar os relacionamentos familiares, amando mais profundamente as pessoas que nós estamos convivendo. Mas como assim? Nós já não amamos o suficiente? Será que nós já não amamos adequadamente a nossa esposa, os nossos filhos, nosso marido, companheiro, companheira? Aquelas pessoas que nós trouxemos para estar junto de nós, não necessariamente mais filhos, mas às vezes a gente assume responsabilidades de cuidar de outros familiares, de amigos. nós já não amamos suficientemente essas pessoas? Talvez já tenhamos uma boa dose de amor, mas nós só vamos vencer essa experiência e sairmos daqui vitoriosos se nós dedicarmos mais amor nesse processo que é a vivência em família. E nós veremos a sociedade se renovar quando nós possibilitarmos que todas as famílias possam ter paz e possam vivenciar o amor. Daí a necessidade de trabalharmos intensamente pela melhoria não apenas do nosso lar, mas do lar de todas as pessoas. Não podemos pensar em bem, estar em paz, se o nosso vizinho, se o nosso familiar sofre, se nós não trabalhamos pela paz deles também, porque a paz nunca nos alcançará também. Tão sábia Madre Teresa que ela disse isso, que para termos paz no mundo, temos que amar as nossas famílias primeiro. Podemos fazer 1000 ações de intervenção na realidade social, promover campanhas, divulgar ideias, mobilizar recursos, mas nós só estaremos efetivamente fazendo tudo isso ter valor se tivermos amor em nossas famílias. Porque aí nós vamos ganhar uma força até maior para mobilizar todas essas situações em favor do bem coletivo. Allan Kardec, em toda a sua sabedoria, investigou os fenômenos espirituais, descobriu que quem promovia os fenômenos eram homens desencarnados, os espíritos, e iniciou um processo de investigação do conhecimento espiritual que ele analisou, comparou com inúmeras comunicações. E quando ele investigava várias questões da vida humana, ele fez uma pergunta para os espíritos, uma não algumas, sobre a família. Nessa daqui, que ficou registrada na questão 775 do Livro dos Espíritos, ele disse: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se a família não tiver mais importância, se nós não tivermos aquela vivência mais profunda, mais íntima, mais próxima uns com os outros. E nos nossos dias nós vemos que os laços de famílias estão se relaxando. Os pais quase não têm tempo para conviver com os seus filhos. Os casais muitas vezes estão tendo dificuldade de se comunicarem, de se encontrarem, de viverem, apesar de que estão vivendo na mesma casa, ou no mesmo lar. As pessoas vão se distanciando dos seus irmãos, dos seus pais. Por quê? A nossa vida nos exige isso. Nossas necessidades materiais nos impõem, muitas vezes, um distanciamento e um relaxamento nos laços de família. E aqui, então, os espíritos benfeitores responderam assim: uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, nós vamos voltar a estágios mais primitivos de vivência humana. Nós vamos permitir que um egoísmo que ainda exista em nós possa aflorar, possa se manifestar. Nós queremos nos libertar da família? Temos que fortalecer, queremos nos libertar do egoísmo? Temos que fortalecer os laços de família. A vivência mais profunda, mais intensa da vida familiar. Estarmos mais juntos, sermos mais participativos uns das vidas dos outros, ajudando-nos mais no ambiente familiar. Assim estaremos vencendo o egoísmo. Porque para viver em família, todos vão concordar, é necessária uma boa dose de desprendimento, é necessária uma boa dose de renúncia. E todos os dias nós temos que aprender a abrir mão de algo, de um ponto de vista, de uma necessidade nossa para atender a do outro. E nós estaremos evoluindo espiritualmente se nós estivermos fazendo isso realmente. Se nós estivermos auxiliando, amparando e nos libertando do egoísmo para que prevaleçam as nossas relações familiares. E há muita dificuldade nisso, porque muitas vezes por questões muito íntimas, muito internas, nós não queremos ceder para o outro. Não queremos abrir mão de pontos de vista, não queremos abrir mão do nosso conforto, da nossa comodidade para atender o outro. Parece estranho falar de egoísmo em família, mas ainda existe muito. Imagine eu, um homem casado, vendo a minha esposa, trabalhou profissionalmente fora do lar. Quando chega em casa, ela tem toda aquela jornada do trabalho doméstico. E eu não a ajude. eu estarei sendo profundamente egoísta se na minha cabeça passar a ideia de que as tarefas do lar são responsabilidade apenas delas. Eu estarei sendo profundamente egoísta se eu pensar que a rotina doméstica cabe apenas à mulher. E aí nós vamos identificar que isso é algo muito comum. O homem atribuir à mulher uma série de tarefas que ele pensa que não é dele. Mas eu trabalho, ela também trabalha fora. Ah não, ela não trabalha fora, Tenor, você está enganado. Mas ela trabalhou o dia inteiro dentro de casa. Quem já fez uma faxina de um dia inteiro dentro de casa sabe o quanto é difícil. Eu às vezes prefiro dar 10 aulas na escola do que passar um dia fazendo faxina em casa. Então, se for por questão de trabalho, o trabalho doméstico é muito mais pesado do que o nosso trabalho lá fora. E há tensões, há preocupações também. Só que essa é uma realidade, é mais fácil de identificar. O egoísmo, nas relações familiares, ele se manifesta em outras formas também. É a gente colocar as coisas como meu e seu num relacionamento familiar. Isso é algo muito preocupante. Quando nós começamos a pensar, a dividir e a colocar limites, isso é meu e isso é seu no relacionamento. Se eu amo uma pessoa, eu tenho que ser profundamente generoso com essa pessoa. Eu não posso delimitar isso é seu e isso é meu. O amor verdadeiro, ele não faz exigências nenhuma. E se nós quisermos aprender um dia a termos esse amor verdadeiro, temos que começar a iniciar esse processo de... As coisas não são 50%, é 100% meu. E eu vou esperar do outro que ele faça a parte dele? Sim. Vou pedir que ele faça? Sim. Mas até o dia que ele não conseguir fazer, eu não vou brigar porque ele não está fazendo. Muitos conflitos surgem nos relacionamentos familiares porque um fica esperando que o outro faça a sua parte. É natural, sim, esperar isso. Nós até podemos reivindicar isso. Mas que isso seja feito com amor, com desprendimento, com renúncia. E óbvio que há limites para isso. Há aquele limite da segurança, da integridade, o ponto em que nós não estamos sendo lesados profundamente pelo egoísmo do outro. Porque também tudo tem um limite quando é matéria de renúncia, de abnegação. Mas muitos já iniciam relacionamentos pensando em tudo estabelecer na base meio a meio sempre. E isso torna as relações humanas muito desleais, muito inadequadas. Amor verdadeiro não fica cobrando troco de nada. Não fica pedindo que a sua parte seja feita para ele fazer a minha. Amor verdadeiro é algo um pouco mais além, um pouco mais profundo. Envolve, às vezes, muitos períodos de injustiça. Até o outro acordar e perceber como eu fui injusto com você. E às vezes pode levar muito tempo. E aí cabe a nós, que nos sentimos então prejudicados, ajudar o outro a perceber isso. E não apenas entrarmos num confronto, numa briga, numa discussão. Muitos relacionamentos acabam porque as pessoas não têm uma dose suficiente de renúncia, de abnegação, para manter esse relacionamento. Felizmente nós estamos bem instruídos sobre isso. Felizmente nós sabemos essas informações de que a vida familiar exige renúncia, dedicação, autoinvestimento do nosso amor. E isso nós temos que conservar como uma convicção. Não vivermos pensando que é como as pessoas dizem no mundo. Se não fizer para você, não faça. Se não é a pessoa ideal para você, não seja para o outro. E aí nós perguntamos, para que viver assim então? Para que viver com alguém se eu estou matematicamente cobrando as coisas que pertencem a ele? Se eu estou matematicamente exigindo? Então vamos fazer uma sociedade ao invés de um casamento. Vamos botar um contrato, então. Hoje em dia fazem isso, né? Vamos colocar ali tudo o que nós esperamos do outro e vamos cobrar uma multa contratual se ele não cumprir. Mas aí deixa de ser família, vira sociedade. É muito mais do que isso. O amor tem que ser algo muito mais profundo na nossa vivência e na nossa experiência. Ele não é baseado em trocas. O amor é, sobretudo, doação. É difícil aceitar, porque quando vai na vida, no dia a dia, a gente sente injustiçado às vezes, sente não correspondido. Mas se você quer conquistar realmente aquele coração, ame mais e espere menos da outra pessoa. É lógico, é relembrando, temos limites do que é aceitável, sempre, tudo existe. Mas até chegar nesse limite tem que ter uma boa dose de desprendimento nosso. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão logo adiante. Uma outra pergunta que Kardec fez então aos espíritos benfeitores sobre a família, importantíssima. A família, ela pode ser entendida como associação entre dois apenas. Mas ela necessariamente é o quê? Um amor que deve ser cultivado para ser partilhado e alcançar outras pessoas. Por isso que é natural numa família nós termos a sequência que é os filhos. Sejam biológicos, adotivos, aqueles que a vida nos trouxe. Ou às vezes o casal opta por não ter filho, mas tem um ideal juntos de buscar algo. A união de duas pessoas deve ser para produzir mais amor no mundo. Para que todo aquele afeto, todo aquele carinho que existe entre eles possa se tornar mais forte nas ações do bem que os dois vão fazer, seja para os seus filhos, seja para os filhos dos outros. Mas vamos pensar na família tradicional que prevê então os filhos. E Kardec perguntou assim: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento? E aqui nós vamos ver por que que Madre Teresa disse para a gente amar mais ainda as famílias para promovermos a paz mundial. Eles disseram assim, olha, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver dos seus filhos pela educação. É por isso que amar a família leva a paz mundial. Porque educando melhor os nossos filhos, tornando-os pessoas mais íntegras, mais adequadas, mais participativas, mais capazes de ajudar o coletivo, nós vamos mudar a sociedade. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então a missão fundamental dos pais será a de educar os seus filhos. E educar pode ser sob muitos aspectos. Podemos educar de muitas maneiras diferentes, mas é a educação pelo amor que vai ser a mais poderosa forma de mudar. Por isso que o casal tem que ter uma sintonia grande de princípios, de valores, de conduta, porque o modelo deles será o melhor para os seus filhos na sua educação. E nós não estamos falando de pessoas que tenham conflitos, não. Dizer que os pais têm um modelo adequado de relacionamento é ter também conflitos, mas que saibam resolver os seus conflitos pelo diálogo, pela paz, pelo entendimento, pelo respeito. É até discordar do outro, mas de uma forma amorosa e respeitosa. Isso também é educar, porque é natural existir conflito entre seres humanos. É natural, faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. É natural que os nossos filhos presenciem situações de conflito, mas que eles percebam que não falta amor na solução do conflito, que não falta entendimento, que não falta respeito entre as pessoas. E hoje, muitos jovens, muitas crianças, eu trabalho com adolescentes, então nos vem muito do que se passa com esses jovens, nós ficamos sabendo. Minha esposa trabalha com as crianças pequenas, também muita coisa chega até esses professores e eu tomo conhecimento também. O grande problema que nós temos hoje, todo esse desacerto que temos em relação a comportamento, atitude, a problemas envolvendo as crianças e os adolescentes, é porque falta melhor educação familiar. Falta melhor controle da família, controle no sentido positivo, na educação junto a essas crianças e jovens. O número que nós temos hoje de crianças e jovens que estão propensos ao suicídio, outros tentando e outros conseguindo se suicidar, é devido a espíritos que trouxeram para cá muitos problemas, muitos desafios a superarem e não encontram o acolhimento, o amor em dose certa dentro dos seus lares. Jovens que estão se cortando porque sentem uma angústia muito grande com os seus próprios conflitos e não encontram no pai e na mãe aquela referência amorosa que os auxilia a vencer a dificuldade que eles passam naquele momento. É preocupante esse quadro. E outros que vão adquirindo outros comportamentos, outras atitudes, porque falta essa dose maior de educação fundada no amor. Muitos pensam amar os seus filhos, mas na verdade querem apenas que eles realizem o que eles mesmos não puderam realizar, ou que tenham aquilo que eles não puderam ter, que vivam experiências que eles não puderam viver. Isso tudo explica tantas dificuldades e tantos problemas que nós vemos na sociedade e até aquilo que envolve outras populações que estão em guerra, em conflitos, a falta de uma vivência mais amorosa, mais profunda. Porque o amor, ele é contagiante, ele é uma força poderosa. Quem recebe amor pensa duas vezes em agir erradamente. Quem recebe amor e educação, instrução, orientação e compreende as consequências, tende a errar menos. Quer dizer que não erre, porque com certeza alguém aqui teria um depoimento de alguém conhecido, que os pais foram maravilhosos, mas aquele espírito não respondeu. Porque acontece também isso, mas é menos provável. Se a pessoa receber amor de verdade no seu ambiente familiar, ela tende a superar melhor seus conflitos, as suas lutas, e a errar menos. Então nós vemos que a família, ela tem que estar fundamentada nas relações, seja entre o casal ou entre o casal e os filhos, baseada em educação e amor, sobretudo respeito nessa consideração do amor. A família, ela tem um papel importantíssimo na nossa evolução espiritual. Ela é nosso instrumento de evolução. Por quê? É um meio de autoconhecimento. Quantas vezes nós não nos revelamos quem somos na vivência familiar? É ali que emergem todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas emocionais, afetivos. É na família que nós temos a grande oportunidade de nos conhecer, de saber quem realmente nós somos e do que somos capazes. E na família nós temos uma oportunidade de autorrenovação, de mudar a nós mesmos, de nos transformarmos. Porque para mantermos essa família em base de amor, nós temos que perceber que também erramos, que também estamos agindo de maneira inadequada, que também criamos problemas. Por isso que a família é um instrumento de evolução, porque no outro eu me encontro, eu me identifico, eu me percebo, eu me revelo, e o outro é a oportunidade que eu tenho para manter os vínculos afetivos, é a oportunidade que eu tenho de me modificar. Quantos de nós já não pensamos duas vezes em fazer algo errado, lembrando do amor que nós temos pela nossa família? Pensando, o que vai ser deles se eles não me tiverem? Por isso eu tenho que me cuidar. Quantos de nós não pensamos em sermos melhor profissionalmente, melhor como pessoa, quando nós temos um filho? Nos surge aquela vontade de fazer mais por eles. Então isso mostra o quanto a família, ela é uma oportunidade de crescimento, de renovação, de aprendizado, ou seja, de evolução. Nela nós temos uma oportunidade maravilhosa de evoluir. E quem não tiver uma família para dizer que é sua, constitua uma, dentro do arranjo que for possível. Os amigos podem ser a nossa família, porque a família não é só o laço consanguíneo. São aquelas pessoas que nós optamos por ter junto de nós e queremos elas. E mesmo com a ingratidão, a dificuldade, nós ainda os amamos e queremos eles junto de nós. Então a família é esse grupo que nós escolhemos estar juntos e que nós temos que lutar para mantermos juntos. E é ali a nossa grande oportunidade de elevação espiritual. Porque fazer caridade para quem está faminto não é muito difícil. Fazer caridade para as pessoas que estão caídas e levantá-las não é muito difícil. Doar dinheiro não é muito difícil. O mais difícil é a gente silenciar em nós o egoísmo, silenciarmos em nós o orgulho, para aceitarmos o nosso familiar como ele é, com as suas dificuldades, as suas limitações, as suas características. Isso exige muito mais de nós. Por isso que a vida em família é tão importante para o espírito. Temos que trabalhar pela preservação da família. E o Espiritismo nos traz uma contribuição importantíssima sobre a família, porque nos revela a finalidade da existência humana e a nossa destinação. Sabe aquele sonho de felicidade? Aquele ideal de uma vida plena? Não existe se nós não amarmos as pessoas que a vida nos deu, ou seja, que Deus nos deu. Não existe possibilidade de nós termos paz nesta vida ou no futuro se a gente não resolver as pendências com as pessoas do hoje. Elas sempre ficarão numa gavetinha do nosso destino, guardadinha, para que no futuro elas reapareçam. Se elas evoluírem, outros vão ocupar aquele lugar delas na nossa vida. Por isso que antes de abandonar o problema familiar, procuremos solucioná-lo. Façamos o melhor da nossa parte, porque senão eles retornarão continuamente. Porque tem pessoas que tantas vezes partem para inúmeros relacionamentos e nenhum dá certo. Porque o problema não estava nas outras pessoas, estava no próprio indivíduo. O problema estava nele. É algo dele que não foi solucionado ainda. E podia ter sido com a primeira pessoa. Há pais que largam os filhos para o mundo porque não querem mais investir neles. Uma vez eu vi de um pai, de um adolescente assim, eu desisti dele, não quero mais saber desse meu filho. Aquilo me cortou o coração na hora, porque como um pai pode dizer que desistiu do filho? E o filho nem era a pior pessoa do mundo, viu? Era um jovem problemático, dava muito problema, muito desorientado. Mas você fica pensando, se a pessoa que tem que mais amar um filho, é o pai e a mãe, desiste, onde vai encontrar alguém para amar aquela pessoa? Não pode pensar assim nunca. Nós nunca podemos pôr em dúvida o nosso dever para as pessoas que nós amamos. Aquilo tem que ser reforçado diariamente em nós. Então o Espiritismo nos mostra isso. Nós não seremos felizes no futuro se não amarmos as pessoas agora, desde já, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade de aceitação. Mas nos esforcemos, porque nós podemos muito mais do que nós estamos fazendo até hoje. Nossa capacidade de superação, ela é extraordinária. Quando Jesus falou, vós sois deuses, ele estava dizendo que qualquer espírito com fé, com confiança, com resignação, com um pensamento focado no alto, ele alcança muito mais na vida dele. E nós temos esse potencial em nós para muitas coisas. Nós somos muito mais do que nós podemos fazer até hoje. Nós podemos muito mais. Podemos amar mais, perdoar mais. Podemos nos dedicar mais. Nós temos essa força em nós. É que nós muitas vezes não acreditamos nesse potencial. Nós queremos acreditar em potenciais para ganhar dinheiro, é muito bom. Acreditamos em ideais de superação da dor, da infelicidade individual, e é muito bom. Mas nós temos que acreditar nesse potencial que nós temos de sermos perfectíveis, de sermos um dia espíritos capazes de amor pleno. E acreditando nisso, nós encontramos força para amar mais. Nós somos capazes de fazer mais nas nossas famílias do que nós temos feito até hoje. A família e relacionamento tem uma profunda influência pelos pensamentos que nós cultivamos. Há pensamentos que nós alimentamos, há atitudes mentais que trabalham contra a família. E nós não percebemos. Muitos, às vezes, absorvem ideias, notícias, imagens, informações que estimulam, por exemplo, desejos que são contrários, por exemplo, à união conjugal, à fidelidade no lar. Se eu alimento a minha mente dessas ideias, desses pensamentos, eu vou estar sempre pondo em xeque a necessidade de eu ser leal, fiel ao meu lar. Se eu alimento o meu pensamento com ideias egoístas, eu vou ter dificuldade de ter mais dedicação no meu lar. Então, o nosso pensamento influencia a nossa conduta dentro do lar. O que nós cultivamos? Ah, mas é só um vídeo bobozinho que eu estou vendo aqui, não tem nada de mal. Mas se aquilo tem uma mensagem negativa, é mais uma ideia que se soma a outras, que em algum momento nos leva a pensar em outras experiências, em outras atitudes. Tem coisas que, se a gente permitir, elas vão tomando espaço na nossa vida mental. E aquilo que a gente pensa dentro do lar reflete nas pessoas que estão ali conosco convivendo. André Luiz, na sua obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 2, ele nos fala sobre o poder do nosso pensamento. Olha só. Emitindo a onda das ideias que lhes são próprias ao redor dos temas que lhes sejam afins, está vendo isso aqui, ó? Temas afins, é aquilo que a gente gosta de absorver mentalmente. Exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se sintonizem com as criações mentais. Dentro do lar, nós temos um circuito de forças poderosas sendo alimentadas pelas pessoas que vivem ali. Se eu penso em algo que é contrário ao lar, meu cônjuge pensa também, os meus filhos também pensam, aquilo é um lar em desarmonia. É um lar perturbado. Se eu penso em termos de amor, lealdade, cumplicidade, respeito, é um lar mais sólido, mais fortalecido. Porque nós impregnamos os ambientes que nós vivemos dos pensamentos que nós cultivamos. Por isso que dentro do lar não deve dar guarita a nada que não seja levado. Programação de televisão, mensagens que vêm pelos smartphones, informações que vêm da internet, vídeos, piadas, tudo que for de natureza inferior, nós temos que ter o propósito de erradicar da nossa vida. Porque, querendo ou não, tudo é ideia, tudo de alguma forma influencia pensamento. Mas vamos buscar pureza, Antenor? Vamos. Sim. Queremos elevação espiritual? Queremos? Então temos que abrir mão do que não é bom, daquilo que trabalha contra a elevação espiritual. Então aquilo que a gente que é reconhecidamente contrário ao bem, ao amor, à fraternidade, e mesmo que seja uma piada, gente, vamos deixar de lado. Não vamos cultivar. Vamos parar de absorver e alimentar nossas mentes com isso. Porque isso tem a força de desestruturar toda aquela união familiar possível. Programação de televisão também. TV aberta brasileira, ela tem muitos méritos, mas ela é uma das principais que trabalha contra a sociedade o tempo todo. Nós temos que ter um critério dado absurdo com o que a gente ouve dentro de casa. Porque há muito risco, sim. Há ideias que são difundidas facilmente ali. E sobretudo as crianças e os jovens são profundamente influenciados por aquilo que é colocado ali. Passam, inclusive, para os adultos imagens ilusórias sobre a vida. E muitas pessoas absorvem. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque tudo que é ideia, tudo que é pensamento, de alguma forma está em nossas mentes, criando uma força que vai nos envolver e vai nos direcionar. Então, atenção para isso. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Então, mais estreitamente, com mais estreita distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Então, o pensamento nosso, seja no lar ou fora, sempre em equilíbrio, sempre para o bem. Não nos permitirmos nada que é de natureza inferior. Tem momentos que nós precisamos fazer uma escolha. O que queremos realmente? O que desejamos realmente? É amor, é espiritualidade, é união, é paz? Vamos buscar aquilo que fortalece isso. Às vezes a nossa libertação da imperfeição, ela é trabalhosa. Porque nós sentimos falta daquela satisfação, daquele bem-estar, daquele prazer que as manifestações inferiores da vida nos traziam até então. Mas é como superar um vício. Para vencê-lo tem um custo inicial. Mas à medida que nós vamos percebendo, vamos nos distanciando do vício, nós vamos percebendo o quanto foi benéfico nos libertarmos dele. Que aquele prazer, aquela satisfação era ilusório. Então, valeu a pena libertar-se daquilo. Também das coisas inferiores da vida, sobretudo dentro do lar. Sobretudo dos nossos pequenos, ouvindo e vendo coisas de natureza inferior. Aí nós estaremos fortalecendo mais ainda esse propósito de família que nós queremos. Porque tudo que nós alimentarmos mentalmente, nós estaremos envolvendo a nossa família e eles vão estar sendo direcionados por aquilo que nós alimentamos mentalmente dentro do lar. Aí eu pergunto, como pode haver harmonia no relacionamento a dois ou na vida familiar se acalentamos pensamentos e desejos que conflitam com esses fins? Não tem como. Então, se nós queremos uma família harmoniosa, temos que buscar aquilo que traz harmonia, e não desagregação, não separação. E a palavra tem poder sobre a família? Tem. Tem uma palestra chamada O Poder das Palavras, já fiz aqui, e aí resolvi escrever o livro Poder das Palavras, compilando todas as ideias sobre o assunto. Quando nós começamos a estudar quanto a palavra influencia a nossa vida, nós ficamos assustados. Aí a gente passa a pensar duas vezes se é adequado ou não a gente falar algumas coisas. Então a palavra, ela tem um impacto profundo na nossa vida. Olha só, palavras influenciam profundamente o relacionamento a dois e a família como um todo. Hamed, no seu livro Renovando Atitudes, no capítulo 27, tem uma ideia muito importante sobre o poder das palavras. Olha o que ele fala. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Nós estamos recriando a nossa história continuamente a partir daquilo que nós falamos e ouvimos. Nós estamos recriando a nossa história. Há pessoas que, de tanto lembrarem e contarem apenas o lado triste da sua vida, elas resumem a sua vida a uma infelicidade só. Outras recontam a sua história apenas lembrando no bem, e elas criam para elas mesmas a ideia da felicidade. Quando eu somo uma ideia, um pensamento de alguém, aquilo que eu interpreto da minha vida, eu mudo a própria história do passado. Dentro da minha cabeça ela se modifica. Então nós temos que ter um cuidado extremo com aquilo que nós falamos. Porque pelas palavras nós podemos fortalecer os laços ou enfraquecê-los. E as consequências virão. Há pais que não entendem porque têm filhos medrosos, fracassados, temerosos, que não enfrentam a vida. É porque muitas vezes os pais disseram a vida inteira apenas críticas, apenas negaram o potencial de crianças e jovens. Eles acreditaram, porque afinal de contas, se meu pai, minha mãe fala o tempo todo que eu sou um nada, que eu sou um fracassado, que eu não tenho jeito, que eu estou sempre errado, que eu estou sempre errando, então eu devo ser essa pessoa mesmo. Porque nós tendemos a acreditar nas pessoas que nós amamos. Por outro lado, pais que criam filhos supervalorizando eles, falando de qualidades que eles não têm, eles crescem pretensiosos, arrogantes, indiferentes ao outro. Porque é resultado da falsa imagem que os pais criaram para eles. É a mesma coisa se nós usarmos a palavra como estímulo positivo e como alerta devido em cada momento. Nós vamos criar pessoas confiantes, mas ao mesmo tempo reflexivas sobre a sua atitude. E no relacionamento? Se eu só tenho palavras de aspereza para o meu cônjuge, se eu só falo para ele em tom de recriminação, de censura, de cobrança, que tipo de resposta eu terei dele? Por outro lado, se eu falo em termos amorosos, carinhosos, positivos, que resposta eu tenho? Nós sabemos disso na prática. O problema é que na hora da vivência, nós esquecemos isso. O quanto faz diferença. Por isso que é melhor calar. Por isso que é melhor não falar nada quando nós estamos de ânimo exaltado. Porque aí nós teremos tempo de pensar, de refletir, para falar apenas aquilo que realmente é positivo. Porque através da palavra nós estamos guiando a nossa vida de formas muito diversas. Ele conclui o pensamento dele assim, olha. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. A nossa vida é aquilo que nós fazemos e falamos constantemente, porque nós somos induzidos pela palavra. Nós somos induzidos por aquilo que nós afirmamos. Tem pessoas que usam até, sabe? Uhum. Tem pessoas que até dizem, então, que elas têm que afirmar uma mentira para poder acreditar nela. Afirmam, sou assim, sou isso, até acreditar naquilo. Esse é um exemplo desse alto poder sugestivo que a palavra tem. Imagine casais que vivem se acusando. Vivem ali, um acusando o outro o tempo todo. Por todos os problemas que tem, é só crítica, é só acusação. Há sentimento que sobreviva a isso? Não. Agora, aqueles que dialogam, que conversam, que até identificam erros, mas também percebem os acertos. Há aqueles que estão positivamente um incentivando o outro. Há maiores possibilidades desses laços permanecerem fortes? Sim. É o poder da palavra nos nossos relacionamentos que é profundo, então. E quais são os grandes inimigos, então, da família? Egoísmo, nós já vimos. Reclamações permanentes. Viver reclamando, falando o tempo todo dos problemas, o tempo todo acusando. Acusações, né? Acusação é você estar sempre dizendo, ah, isso, culpa é sua. Seu filho não está correspondendo a isso porque você não faz isso. Isso é péssimo. Isso desagrega todos os laços ali familiares, afasta todo mundo. Agressividade. Nós não podemos expressar agressividade a ninguém, quanto mais a família. Tudo isso derruba as nossas relações familiares. Se nós não estamos bem para resolver um problema, é silenciar e aguardar um momento de paz para conversar. E o problema da agressividade é que nós nos armamos. Nós vamos guardando ressentimentos, mágoas, tristezas, erros do outro e vamos colecionando isso. Isso fica lá guardadinho. Quando nós temos a primeira oportunidade, nós atacamos e jogamos e falamos. Isso é agressividade. É agredir, é ferir o outro. Lembrando, às vezes, de defeitos do outro que ele já superou. Lembrando de erros que ele já se corrigiu. Como vai existir paz num relacionamento assim? Não tem como. Assim como os filhos. Os nossos filhos, eles estão em crescimento, estão em desenvolvimento. Eles precisam de estímulos positivos e você dizer que algo está errado também é necessário. Mas fazer isso com agressividade, com ameaça, com a violência, que ideia nós transmitimos nesse momento para eles? Nos recursos extremos, você tem que usar a violência para resolver o que você não está conseguindo. Essa é a mensagem que nós passamos para os nossos filhos. Na hora que tudo está muito difícil de alcançar, usa a força, se impõe com violência. E aí você consegue o que você quer. E é isso que nós estamos fazendo há muitos séculos. E é por isso que até hoje o mundo tem tantos problemas. As pessoas respondem com guerras, com violência, porque isso está introjetado dentro de nós. Acreditar que a violência é o que vai resolver as coisas, que é a imposição pela força, subjugando o outro, intimidando, acuando, que vai fazer o outro atender o que nós esperamos. Isso é o mecanismo de todas as opressões que existem. Pessoas que amam e esperam o outro ter a oportunidade de acertar, não foram as pessoas que fomentaram todas as guerras que até hoje acontecem na humanidade. Por isso que é tão necessário o cultivo da paz nas nossas relações. Por isso que é importante amarmos as nossas famílias para termos paz no mundo, como disse Madre Teresa, então. E aqui, ó, infidelidade é inimigo da família, que falta de afeto, tá? Esqueci aqui, é desafeto. É faltar às pessoas com carinho, com atenção, com cuidado. Nós temos que demonstrar esse carinho. De vez em quando, dá uma flor para a esposa. De vez em quando, a esposa dá uma flor para o marido. De vez em quando, os pais, né? Ou dá o que eles gostam lá, né? Dá, sei lá, o kit de pesca que ele quer, sei lá, essas coisas, né, dos estereótipos masculinos. Ofereça algo gentilmente ao outro. E não precisa ser algo material. É o carinho, é o aconchego, é o afago, é a atenção, é o cuidado. Hoje em dia nós estamos dando com atenção nos lares, porque os smartphones estão sendo muito mais interessantes do que as relações, porque trazem coisas mais interessantes. Será que aquele ser humano, obra divina, única de Deus, não é mais interessante do que aquelas ideias, informações? Que, vamos ser sinceros, a maior parte do que nos chega pelos celulares, nem precisaríamos saber, a maior parte daquelas coisas. Uma ou outra daquelas ideias são realmente úteis. E elas poderiam ser vistas uma única vez no dia. E a gente esquece de descobrir uns aos outros, porque nós estamos vendo um outro mundo por aquela janelinha tão pequena, sendo que tem uma realidade tão próxima de nós. E os nossos filhos, então? O quanto nós nos distanciamos deles e paramos de dizer, já que eles não gostam de abraço, de beijo mais, porque é uma idade que é chato, né? Você quer beijar o seu filho, quer abraçar ele, sai pai, sai de perto, não quero isso. Continua beijando e abraçando. Continua fazendo aquelas demonstrações de carinho. Continua fazendo coisas que demonstrem afeto. Hoje nós estamos deixando de demonstrar esse carinho, esse afeto pelas pessoas. De falar coisas boas das pessoas. Parabéns, que bom que você faz isso, que lindo, me ensina isso, me mostra isso. Estamos perdendo essas possibilidades de viver com afeto. E ciúme, que é algo também destrutivo em muitos aspectos, é uma força tenebrosa que vem e destrói famílias. E esse ciúme não é só entre um casal que tem um ciúme do outro. É às vezes em relação aos filhos. É a possessividade. Que coisa estranha, a gente com uma pessoa, mas se incomoda porque outra pessoa ama aquela pessoa. Por exemplo, né, uma esposa que tem ciúme da sogra. Ela deveria amar a sogra porque ela deu a ela o marido que ela ama tanto. Por que ela vai ter ciúme? Ou o marido que tem ciúme porque a esposa tem uma relação profunda com o irmão, de grande amizade, aí tem ciúme do cunhado. É estranho dizer que a gente ama alguém e a gente tem ciúme porque outra pessoa ama essa pessoa. É muito estranho, porque na verdade talvez não seja exatamente amor aquilo que nós estamos sentindo, mas sim o quê? Possessividade. Isso é algo que temos que pensar o quanto nas nossas relações isso interfere e atrapalha, porque é um grande inimigo da família, então. E sem contar aquele ciúme cego, absurdo, que não tem razão de ser. Imaginar, inventar histórias, imaginar situações. E isso cria um distúrbio muito perturbador nas relações familiares. Nós temos que aprender a nos controlar. Por algo muito difícil, buscar ajuda espiritual, terapêutica, para vencer essa possessividade. E quais são os valores e atitudes em favor da família? Autenticidade. Tem pais que não querem reconhecer o problema dos filhos. Não enfrentam de frente aquele problema. Negam as necessidades que têm os filhos muitas vezes de interceder, porque eles não querem perder a imagem da família perfeita que eles têm. E deixam passar oportunidades valiosas. A escola chama muitas vezes para falar da conduta dos filhos, os pais vão armados contra a escola, e hoje em dia é um tabu. Os professores podem ter certeza, pode ver o menino usando droga. Ninguém fala para a família que o jovem está envolvido com droga. Sabe por quê? Porque fomos tão atacados que nós não queremos mais processos. Porque quando você fala para uma família, o seu filho está envolvido com drogas, os pais não querem ouvir essa dura realidade. E ameaça um processo. Deveríamos mudar essa relação. Nós pais, quando vamos às escolas, perguntar o que meu filho está fazendo que não está adequado. E não ver aqueles profissionais como inimigos. E querer saber, você sabe de alguma coisa errada que meu filho está fazendo? Pode me falar, porque eu não vou ficar contra você. Eu quero resolver o problema. Mas hoje virou um silêncio. das escolas públicas, a droga está rolando solta. As escolas particulares tentam controlar, mas não conseguem. Por quê? Nós não estamos conseguindo chegar aos jovens. Não estamos conseguindo realizar esse papel. Por quê? Está todo mundo separado. A escola se fecha, a família se isola e não nos unimos para salvar uma geração. Então precisamos repensar tudo isso. Como novamente todos cuidarmos dos jovens. E quando alguém vem falar algo do nosso filho, a gente tomar aquilo como uma ofensa, uma agressão. Falar que o jovem está usando droga é como dizer, olha, ele está caindo da rua, eu socorri, eu trouxe ele para a calçada, vamos levá-lo no médico. É a mesma coisa. Só que as pessoas não querem assumir os problemas muitas vezes. Então reconhecer que temos problemas familiares, isso é importantíssimo. Outra coisa, a família pede estabilidade. Estabilidade nas relações, nas atitudes. Não podemos estar o tempo todo mudando as regras do jogo ali com a família. Temos que assumir compromissos e mantermos esses compromissos. A família, ela pede harmonia dentro do lar. E harmonia não é não ter nenhum problema nunca. Harmonia é ter tendências entre a solucionar os problemas com a paz, com o entendimento, a conversa. Temos que ter solidariedade, não pensar que porque alguém errou, resolve agora o problema, é com você. Não. Se errou, eu vou te ajudar, sempre. Isso é algo típico das pessoas que amam. Não é falar, ó, o problema é seu, resolve você porque você criou ele. Não, se eu te amo, eu vou te ajudar realmente a solucionar o problema. Fidelidade em todos os aspectos. Isso aqui dá uma palestra, fidelidade. Às vezes a gente trabalha contra a nossa família, denigrindo alguém importante da família para os filhos. É a mãe reclamando do marido para os filhos, porque pode ser um excelente pai, mas ela está descontente dele como marido, aí reclama para os filhos, falando que ele é um mau marido. Ou o pai fazendo isso com os filhos, denigrindo a imagem da mãe. Isso é falta de fidelidade também. Não é só a fidelidade conjugal que está permeando as nossas relações. É em todos os sentidos. É sermos leais o tempo todo àquelas pessoas que nós estamos convivendo. O afeto, então, que eu já falei que é tão importante, e evangelho no lar. Nós precisamos fazer aquela reunião semanal. Sabe para quê? Para que Jesus venha até o nosso lar. Ele disse, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu vou estar ali. Jesus, nós fazemos o evangelho seriamente, além dos nossos benfeitores espirituais que estão ali no lar, dissipando todos aqueles pensamentos perturbadores que nós criamos, defendendo o nosso lar de mentes descuidadas, mentes imperfeitas que endereçam ali a inveja, endereçam ali pensamentos destrutivos para o nosso lar, além deles todos estarem ali, Jesus é um espírito puro. Ele já tem uma atribuição do Espírito, que é a mente dele pode se conectar a muitos. Não tenham dúvida, Jesus se liga ao nosso lar naquele momento. E nós saímos fortalecidos dessa reunião chamada Evangelho no Lar. Importantíssima. Então, convide Jesus para fazer parte do seu lar e da sua vida. Tenha um mestre permanentemente como referência do que nós vamos falar, pensar, fazer. O que eu falo, eu falaria na frente de Jesus? O que eu penso, eu contaria para ele? Jesus, ele é o grande orientador da humanidade. Ele é a referência do homem do futuro que viverá aqui no planeta daqui a alguns milhares de anos. Então ele, quando disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, era porque ele tinha uma conduta, uma forma de viver que passava por tudo isso que nós falamos, de amor, de solidariedade, de lealdade, de perdão, de desprendimento, de renúncia. Dizer que Jesus vai fazer parte de nossa vida é isso, é segui-lo como modelo das nossas atitudes e do nosso modo de pensar e agir. Então que Jesus, esse Mestre inesquecível, nos abençoe a todos, nos fortaleça, nos dê essa força para vencermos nessa missão tão sagrada que é a família. Muito obrigado pela atenção de todos.